Latam 3858, Sala 850, libera a direita, chama o Solino, 201-1. Esperando a direita, 1-2-1, 1-2-1-5-8. Salvador, boa noite, 3858. Boa noite, é 3858, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02, tá? 13-0, autorizada a chegada Mari, isso para o nível 050. 050-63-0, pode levar, tá? Autorizado. I5219, chama o centro Recife na frequência 128.8. Recife 1-2-8-8-5-2-0-9. Voo 2043, Jack Astronauta, Porto 04. Voo 2043, livre astronauta, chama metade. 895, boa noite, até amanhã. Eu quero que prossiga. Eu quero que mantenha 53 visuais, 500 pés. Onde será o patrulhamento? TAM 3662, Simbra, baixar e travar. TAM 3662, boa noite, autorizado. Pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 06. Voz autorizado, pistão 0, tan 3662. Gol 1096, autorizado chegada Mari, desce para o nível 050. Solo 58, libera a direita, chame o Solo 1, 2, 1, décimo 1. 2, 1, 1, 3, 662. Boa noite, Andrei 662, Alfa Kilo, posição remota 02 do pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, posição? 02, remota. 02, tá? 3662. Marcar com 243, 169, abordo 3552. Sente por 2043, Índia, no ponto espera, chame turno no 895. Ajuste no 018, bom dia. 2, 9, 5, 3, 2, gol 043. Oi, Sanana, 310, poderia voar dona? Afirmativa, Sanana 6390, deixa 2000 pés, livre EDS. Aposta no curso localizador, ajuste no 018. Zona 2000 pés, no 018, reportando no localizador, 6390. Gol 2046, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 130 graus, 0 menos. Ali decola, gol 2043. Udo 043, decolado 02, chama o controle 199.8 com voo. 98, boa noite. Controle, tomador, boa noite, voo 2043. O 2043, boa noite, contato a decolagem, suba e mantenha nível de voo 360 no perfil da saída da EL. Perfil da EL 6360, voo 2043. Estabilizando a China 6310. Gente, a China 6310, competição do procedimento LS 21985, confuso. 2895, boa noite. Torre Salvador, a China 6310, 1 milha. Xené 6310, boa noite, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 0 menos. Livre pouso, 10, com o trem checado, Xené 6310. Projamã, essa tá aí para você, da 1096, desça 2000 pés, está autorizado o final do procedimento LS3, reporte no custo localizador, ajuste 1098. 2.000 pés, 1.098, vai reportar no bloco, voo 1.096. Controle 1.995, solicita voar direto para a posição 6. Utilizada para o aeroporto 9.958, reporte em delta de descida. Também aprovada a posição toque, aprovada a segunda. TP 9950 para descida. 9958, desça 4 mil pés, o ajuste 1098. 4 mil pés, 3289950. Chanel 6310, solo 08, libera direita, chame solo 1-2-1-2-1. Direita 1-2-1-1, Chanel 6310. Solo Salvador, boa noite, a Xana 6310 ali. Xana 6310, boa noite. Alfa Juliette, 06 portão. Alfa Juliette para o 06, é o Xana 6310. Novo campo estabilizado, voo no 096. Segundo 096, completo de procedimento LS, torre 1-1-8, decimal 95, vou pouso. 295 para torre, gol no 096. Salvador, gol no 096. Gol no 096, boa noite, cheque trem, livre pouso, pista 1-0, vento 1-3-0, grau 07, noite. Autorizado, pouso, pista 10, gol no 096. Chame Recife, na frequência 251, no caso negativo, 13395, bom voo. 251, primária, possível alternativa. 13395. 13395, obrigado, Baran. Aqui, ajuste no 018, voando por onde Duna, descendo para qual altitude? 2.000 pés. 2.000? Afirmo. Como? Gente, copiado, descendo para 2000 pés, prontidona, 3850. Gol 06, solas 1-2, libera a direita, chama só em 1-2-1, décimo 1, boa noite. 29, na direita, boa noite. Solo, Salvador, bom 09, mais um braço. Gol 06, boa noite. Alfa Juliette, 05, portão. Alfa Juliette, 05, portão, 09. 05. 05. Falei, confirmado o T395, foi desautorizado em Duna a completar a aproximação ILS X-Ray. 139958. Após passar Duna, está autorizado efetuar o procedimento ILS X-Ray. Autorizado o procedimento, reporte no curso localizador. Faltarei, 9958. Boa noite, Gol 9973, gente da UISC. 9973, muito boa noite, UISC confere, prepare da Eule, da Morte, do Pedalhão. Da Eule, da Morte, boa noite, escuta o 973. no 973, copia? Certo, Dorito. Autorizado Salvador Galeão, nível 360, da cola da 10, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Via Pizu, 10, SMAP, direto Luto, direto Barbacena, com Pose Rosa. 5046, eu transponder, controle 119.8. Autorizado Salvador, Galeão, 360, 10, direita, perfil da Alessa Motiva, da Eulida Motiva, Pizu 10. SMAP, Luz do Barbacena, conforme o plano, 5046198, 973. Coronado 73, contestamento correto, está me pronto no 08. 08, vai chamar o 973. P9958, boa noite, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 079. Ok, o trem de pouso, vou confirmar baixar travado, está iniciando a configuração. 4950. Gente, reporte baixar travado, trip 9958. Espera aí. Tem esposo baixar travar, tem final 958. Gente, livre pouso 10, vence 125 graus, 069. Ah, autorizado pouso, pista no 0, tem final 958. Solo 97328, pushback acionado. Colega, equipe de solo, chame táxi, o gol 1773. Coordena, chama táxi, o 973. Trip 9958, Solos 22, libera a direita, chama o Sol 1, 2, 1, décima 1, boa noite. Solos 2, 1, 1, primeira direita, 9958. 9958. Trips 9958, Alfa Kilo, pátio 3, quando lá tem seu sinalizador, boa noite. Alfa Kilo, pátio 3, quando lá tem seu sinalizador, boa noite. Trips 9958, Alfa 973, taxa PNOB 91, 4 horas, Guarulhos. 91, 4 horas, Guarulhos, livre táxi até o ponto de espera, via Pasto, Índia, no ponto de espera, Torre, 118.95, ajuste no 0, 18. Cuidado, táxi via Pasto, Índia, ponto de espera no 0, 118.95, no 0, 18, ajuste, 973, laborais, Pérez. Boa noite. Guardião 05. Siga. Abaixado 7 de Finder, visão com campo, tentar retornar para Salvador, Guardião 05. Ativa visual com aeródromo? Já visual com aeródromo, Guardião 05. Gente, o Guardião 05 aguarde para essa matória. Guardião 37, para a torre, Guardião 05. Guardião 05 agora a torre, 118, decimal 95, Pomposo. 1995, grato, Guardião 05. Boa noite a todos. Copia 350 Recife. Autorizar Salvador Recife, nível 350. Decolada 10, curva esquerda. Saída Puca, Jamo, Aracaju. Pianta Whisky 58. 50-50, eu transpondo e controle 119, decimal 8. Ativo 350. Guarda piso no zero, curva esquerda, puxa, né? Aracaju, step up, número 58, 198, 5050. Afirmo, 50-50, transponder no gate 6, chame pronto se tiver questionamento. Vai chamar. Do pouso sobre a cabeceira 17, vento 130 graus, 0 menos. Autorizado o pouso na 17, Guardião 05. E Salvador, muito boa noite. Voo 9973, ponto de espera 10, pronto. Voo 9973, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 07 norte. Alinha e decola 10, voo 1973. 973, decolado 229, chame o controle 119, decimal 8, por favor. 119, decimal 8, 19973, bom trabalho, senhora. Salvador, 1973, muito boa noite. 1973, boa noite, contato a Rádio Decolar, autorizado de manter nível de voo 360, perfil da saída da EL. 360 da EL, autoriza Lida, dá presente? Olha, 2000 pés, está autorizada para hoje, Lida. 2000, Lida, 1973. Está na terceira uma sede. É possível arremeter para o Anox fazer uma nova transmissão, senhora, para a terceira uma sede? Sim, autorizado prosseguir decolagem com o Pro Anorte. Vento 120 graus, 07 nós, o Guardião 05. Salvador, 3858, informação Whisky, autorização para Fortaleza no 350. Fechamos aqui o 370, confio ou aguardo coordenação, UTA 3858? Confia o 37, chama. Fecha autorizado Fortaleza, nível 370, decolado 110, curva esquerda, saída Momo, transmissão Proti, via Pesubu 19. 5054 ao transponder, controle 119.8. 3858, autorizado Fortaleza, nível 370, via Upperzulu 19. Decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Trot. Transponder 5054, controle Salvador 119.8. Tran 3858, cotejamento correto, chame pronto no 02. Camarão, Tran 3858. Pro Norte. Frente, Guardião 05, autorizado tocar em RMT 17, vento 125 graus 0 menos. 195, 06, autorizado tocar em RMT, comprou a norte e depois para a 97. Graças. 973, SAM Recife, na frequência 251, no caso negativo, no 33-95, bom voo. Perdeu só a secundária, 3395, a primária para 973? 25-1. 351, boa noite, Tereza. 1096, portão 5, assistente da informação ISC, autorização Fortaleza. 1096, boa noite, o ISC confere, autorizado Salvador Fortaleza, nível 370, decolada 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, via Pêndulo 19, 5062, é o transponder, controle opera em 1-119.8. Autorizado 370 Fortaleza, a saída será Momo, Froti, primeira curva esquerda, a rota Pêndulo 19, transponder 5062. Controle de saída 1098 ou 1096. 1096, saída Momo, Cogbo após Froti. Entendi, Momo, Cogbo, é Froti. Curiosamente correto, está me pronto no 05. Gente, eu vou 1096. 1096. Salvador, está 3858, como é que acionamento, 02. Quando é a equipe de Salvo chame táxi, está 3858 no 02. Será a chamada para o táxi, 3858. Para o táxi, está 3858171, a bordo, alterna João Pessoa, 3 horas e 45, autonomia. 1171, João Pessoa, 3 e 45, livre táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre, 1118, decimal 95, ajuste 10, 18, bom voo. 1895, gratidão, boa noite. Azul 5108, boa noite. Essa é a identificação desse nível de voo 050 na prova de TAP. Com 108, confirme suas velocidades de cada. No momento, 298. 290, confirme. 295. 20. 20. Essa velocidade é a 5108. 20, usa 5108. Vaza 5108 é o número 1 para aproximação. Com a pista 10, vento 130 graus 07 nós. Leio para decolar de pista 10, tá? 38. Salvador 4298, boa noite, descendo para 170 e na redução para 2709. Tentes do 4298, essa é a identificação, autorizada a chegada à Mari, descida nível de voo 060. A Mari 060, 4298. Tava 3858, decolada às 4h30, chama o controle em 1998. Tava 1998, tava 3858, obrigado, boa noite. 6310, quando a equipe de solo chame, tá? Tava na taxa 6310. 4000 pés, na chegada bom, seguidos a parada 2509. Ficou 2458, contato a decolagem, está autorizado voo com PO de Momo. PO de Momo, tá 3858. 4298 autorizado para hoje, tá, bem? 4298, tá, 4298, até 050? 4298, autorizado descida nível de voo 050. Confirmado até 050, obrigado. 051908, reautorizado descida 2000 pés, com ajuste 1018, está livre de ILS, X-Ray, reporte no curso localizador. 2018, com a estabilização da ILS e X-Ray. Ajuste 508. Tipo, tem 358? Aguarde quando na escuta do centro, tá 358, mantenha o perfil de saída. Ah, tá ok. De informar que essa subida ela é muito inconveniente. Eu estou subindo no rumo 305 e o rumo para Fortaleza é 22. Eu estou a 90 graus da rota. Então, 3858. Gente, então 3858.